3193. 3193, coordene com a equipe de solo e chame para táxi. Coordenação, chama táxi, 3193. Paulo Salvador, 3283, Romeu, Brasília. 3283, Romeu, confere, aguarde para a cópia. Aguarda, 3283. Trip. Trip 5474, desça para 2 mil pés. 2 mil pés, 74. Então, são 0, aqui, né? 6, 4. Puxa na 6320. Continue táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Solo, bom dia, 3805. Em direção à formação Romeu. Solo, que está Guarulhos, 2380. São 3805. Romeu, confere o número 2 para a cópia. Guardando. Trip 5474 para o curso do localizador, por via direita, proa 080. Desça para 2000, reposta estabilizada. Direita 080, 2000, reposta areia, 5474. Oxenair 6315, desça para 3000 pés, ajuste na 094, reduza para 1909. 3000 pés, 1904, reduzindo no Oxenair 6315. Lima Quilo Zulu já estabilizado. Lima Quilo Zulu complete aproximação, chame torre 1995. Quilo Zulu. Autorizado Brasília via Up Zulu 17, nível 360, decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue o perfil Arbor após Elefa. Aciona 5550, controle 1119.8. Olha, condições de 1 mil pés e girar para de curta? Sim, irmão, cancela da presença, condições de combate, Lima Quilo Zulu. Sim, 1 mil pés, Lima Quilo Zulu. 2. Até o 3283, que eu tenho o momento correto, chama quando pronto. Chama na breia. Oxenair 6315, vetoração para sequenciamento por via direita, proa 190. Limite 2 minutos na proa. Direita 190, Oxenair 6395. Passar rotatória, Vitor Silva Delta, Rocha Matoura. Só passar com o Vitor pelo Delta, mantenha-se na rotatória e chame torre 1198-95. 195. 0 graus 099. Oi, boa tarde, Papatango, Vitor, Choro Delta, rotatória, visual com Lima Quilo Zulu, girando base para o 97. Gente, Vitor Quilo Delta, mantenha-se sobre a rotatória até aguardar a autorização para prosseguir para o final do 97. Farol da Barra. Qual será a Farol da Barra? Retorno 98, vou ir na proa de TAP, desça para 2, correção, desça para 4 mil pés, ajuste em salvadura no 014. Alfa, táxi autorizado, chama na Oscar. Campinas, 3 horas e 30, 183 a bordo. 7, Oxenair 6305. Ajuste na 014. 0-4 via Índia, para o ponto torre 1-1-8-9-5, 3-1-3. Vai lembrar na Papá para o Hangar Abaixé. Na Papá, então, sim. 3-0-5, pronto, corta? Prossiga, 3-0-5, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El, após Leda, pós-transição Motiva, onde intercepta o Pizu 1-0, após Bridge, após conforme a rota do plano. Aciona 5542, controle em 1-1-9-8. Ah. 545, passou 2-0. Passou o limite, o Xené 6395. O Xené 6395. Para identificar o curso do localizador, com via esquerda, proa 080. Desça para 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento ILS, é possibilizado. Esquerda 080, 2000 pés, reportará. 6395. Está no ILS, 5474. Matrix 5474, complete aproximação, chame torre 1918-1995. 1895, bom serviço. Cidade Pouso na 7, Vitor Kilo Delta. Lima Kilo Zulu, Solos 40, frequência livre. Táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, passarelo. Senhor, boa tarde, Altana 9355, informação Romeu, foguete ao número 5, autorização Galeão. Sala 9355, aguarde. Oxalé 6141, autorizado ingresso na Juliette, portão 02. A última aeronave que chamou o solo para a cópia? Delta 9355. Delta 9355, confirme a hora do plano. Decolagem é o 1700, previsão. Previsão Galeão do 380, missão. 9355, ainda não temos seu plano no sistema, aguarde um instante. Delta 3206, continua para o próprio deck para a Quilo de Axolos 4-1, parte 5? Ciência à direita, dá uma pá, frequência livre. Boa tarde. Matango, Fox, Charlie, aguarde para a ascensão. Nível 085. E após parar da barra, sou a Espera de Santana, com Fox, Charlie, temos uma aeronave em aproximação. Momento a proposição de 2 horas, 2 milhas, um Airbus 320. Estamos até no 2000 pés. Difícil 5474, final baixar, trabalho. 5474, pouso autorizado 90, 190 grau, 099. Livre pouso 90, 5474. Do ATR da passaria da retaguarda, coordene com a equipe de solo e chame para o táxi. Faz a passagem da ATR da passaria, está autorizado para o deck acionamento, está 3 vezes no meio. 193, no tempo de espera. Pode ser, 3193. Fox Charlie, livre extensão ao nível 085, sobre regras de uso de Zop. 085, ok. Ali mantém o nosso 7, já não vem melhor. Galeão. Gente. Gente, aguarde a coordenação, então 9355. Solo Altana 3805, pronto para pushback assinamento 24. Altana 3805, aguarde, número 2 no setor. 1895-6305. Tipo 5474, solo 44, direita 1219, mão 9. Direita 219-5474. Retorno 98, após de SAP, recebe chegada à área, aguarda a nossa direção para o IBS. 2 Salvador, uma boa China 6315, sinal de 4 milhas e meia, baixado e travado. China 315, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Guarda. 31193, decolagem autorizada no 0 vento 170.08. Está iniciando a 31193. Tarde, informação Romeu, autorização Florianópolis. Total 9915? 9916, autorização Florianópolis, temos a Romeu. Total 9915, Florianópolis 380. Restauração para o final do procedimento e ele é curva direito para o outro. 0-1-0. Firma. A gente mantém a posição. 5, informação em curso é a Serra. Aguarde um instante para a cópia. Ok, tá com a... vai copiar a Serra agora. Para a posição, chama sinal no 0. Posso mesmo ali manter no 0, passaria 2230. Tráfego 3193, Ecoloso 461-1198, controle. 19-8 para 3193, boa tarde. Boa tarde. Lembral, após decolagem, mantenha contra o vento no 0. Renovemer Alfa Torre. Salvador, departure control, good afternoon, 3193, dial departure. 3193, rate of contact, climb to flight level 360, dial departure. Climb to flight level 360, dial departure, 3193. Netuno 98, desce para 2010, ajuste 1-0 no 4. 2010, Netuno 98, 1-0 no 4, ajuste. Pela direita, segue perfil Dael Leda, transição BDEV, aciona 5530, controle 1199.8. 1195 no transponder, vai manter a escuta 500GL.2 no BLB, segue para sobrevoo para a Tuna. Mike Juliette, meu cliente, eu vi que teve um visual, 510 no controle. Terá visual na sua escuta, Romeu. 22230, balagem autorizada no 0, 20 grau 079. No 5, livrou na sua escuta. O Xanema 35, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporta antes da noite, foi Juliette, o Xanema 35. Pronto para o táxi, está 3216, com 168 a bordo, economia de 3 horas e 40, alternando, João Pessoa. 2-1-6, autorizado táxi, direito, indo até o ponto de espera. Quando lá chama torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-1-4. Táxi até o ponto de espera da pista no 0, torre 1-1-8-9-5, ponto de contrabaixo. Alô? Autorizado, meu Alfa. Romeu Juliette, Romeu, prossiga. Retorno 9845 para o curso do localizador, curva direita para o 060, direita para 2000 pés, está livre, LS é posto estabilizado. Direita 060, retorno 98. 524. TAM 3805, atente ao Airbus da TAM retaguarda, coordene com a equipe de solo e chama para o táxi. Do tráfego, vai ser o posto de estacionamento da 3205. Paredo 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, se mantenha nível 180, sai da árvore. 180 na saída da árvore, passaria 2230. Sol 9355, o solo, me escuta? Sol 9355, coordenamos com o centro e o mesmo não possui o seu plano. Coordene com a sua companhia e peça para retransmiti-lo. Alfante da Juliette, Oxenéia 6305. Oxenéia 6305, mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Taxi 6, Juliette, Oxenéia 6305. Sou doutor 9906, curso de acionamento. Saída do controle, não irá interferir na sua aproximação. Metendo 98, sim. Ok, o total, eu tenho aqui para 9915, é o que eu tenho aqui que foi autorizado. É, confirma, se eu vou 9916, está tudo igual, só muda esse último número aí. É, o nosso, viemos com 9915 e estamos retornando com 9916. É, pra mim o plano aqui tá como 9915 também no retorno pra Flávia Lobos, ok? Eu vou manter como tá aqui comigo, e caso tenha mudança no centro, aí em voo vai ser modificado isso aí, ok? Sem problema. Ok, tá autorizado o pushback, chama para o táxi. Chama para o táxi, tá 9911, no momento. Ô, solo, solo, 9355. Estava dando zero. O senhor não tem o nosso plano de voo, hein? É nenhum, nem Recife, ok? No sistema não tem registro do seu plano, no sistema automático, e Recife também ligamos para pedir autorização, ele também não possui seu plano lá. Chegue com a companhia qual é a situação do plano e depois torne a chamar a gente aqui. Eu já também falei com a IES para verificar lá também a situação. Tá, então tudo bem. A gente também está em contato com a empresa, estamos aguardando de responder. Realmente. Mas mesmo quando muda o número, normalmente a gente tem aqui o plano anterior, que estaria um tanto o Galeão. Não tem nenhum tanto também previsto o Galeão aqui no nosso sistema, ok? Cheque lá e retorne, por favor. Com certeza. 133.25, para o táxi, POB 1111. Autonomia 3 horas e 50 minutos, alternativa Galeão, pronto para o táxi. Sobre 205, autorizado táxi, direito em direita, ponto de espera, quando lá chame torre 1118.95, ajuste no 014. Legal, no 014, táxi em direita, ponto de espera, chama torre, salvação, 131, ajuste, 13805. Aproximação, guarda cristalina. Retorno 98. 3. Faz o táxi 09 da TAM, 301, e a Juliette para o portão 3-6-6-3-5. Retorno 98, pouso autorizado no 0, vento 200 graus, 069. Retorno 98, livre pouso. Foi repassado na sala IES pelo Pereira, do Hospital Pereira, e o plano é o QSL 180. Pousem, João Duval. Gente, nós estamos 9355, vamos ligar novamente para a IES para ver se a mesma já possui o plano. Tá. Na escuta? Afirmo, na escuta. Mantenha o ponto de espera. Ok, mantenha o ponto de espera, 3805. Não está disponível? Poderia confirmar o horário do plano? É, boa tarde. 3216, contato, radar na decolagem. Mantenha o 370, sai da mão. A transmissão está muito baixa, cara, não copiou, está 3126. TAM 32116, contato radar na decolagem, subiu manter nível 370, saída MOM. Gente, na MOM, TAM 32116, subiram 370. Confirmo, TAM 32116. Afirmativo, 3216, tá? O Samomo, transição pra ti. Seu plano agora consta no sistema, pronto, cópia? Tonave 355, autorizado Galeão, via Pizulu 10, nível 380. Decola da 10 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da El Leda Transição Motiva. Aciona 5570, controle em 119.8. Tá 9355, cotejamento correto, chama quando pronto. Tá pronto, 9355. Confirme o portão, ainda não consta esse portão aqui, o tá 9355. Número 9355, aguarde um instante para o push. Os bandeirantes ali mantém 9033. Eu acho que o Tango Vitor Sierra confere o número 2 para a cópia. Taxa total 9996, 3 a bordo, 4 horas, alterna Curitiba. Confirme, TLB? 03, correção alterna Porto Alegre. 9915, autorizado táxi via Pátio 1 no Índio até o ponto de espera. Quando lá, chame torre em 1118.95, ajuste 1.0 na quadra. Pátio 1 no Índio, lá 1895, 1014, que eu estava iniciando. Considerando 8.9995 então, ok? Por enquanto. Vitor, ciente, aguarde um instante para a cópia. Inspecionamento 3283 no gate 08. Então 3283, coordenando com a equipe de solo, chama para o táxi. Chama para o táxi, eu estou 3283. Então 9355, após a passagem do Boeing do total, coordenando com a equipe de solo e chame para o táxi. Autorizado, na frente. Tango Oscar, Tango Vitor, pronto, cópia? O controle opera 119.8, trip 5626. Obrigado, segue perfil Momo, após direto, aciona 5551, controle 119.8, torre 118.95. Tango Vitor, confirme o pátio e o PAB. Acionar para o táxi, chame o torre 118.95, Papa Tango Oscar, Tango Vitor. Total 9995, ponto espera, 1-0, pronto. Total 9995, ali mantém 1-0. Lima tem 1-0, Natal. 3205, decolou 1700, 1198, controle. Controle Salvador 03805, boa tarde. Boa tarde. Contato radar 6060 Mia, 06 Salvador. Foi na proa de Bonfim para interceptar a chegada Bonfim, reporte para a esquerda. Passando 2000 pés. Então 3805, contato radar na decolagem. Subiu uma nível 3400. Subindo 340, saída da Elta, 3205. Controle Salvador, passageiro 2230, possibilidade de voar a conquista? Da 17, com a primeira curva pela direita, segue perfil da Euleda após direto, aciona 5575, controle 119.8. Controle, autoriza a proa de Dael para o TAN 3805. TAN 3805, autorizado direto da El. Direto da El, TAN 3805. TAN 3296, chame centro Recife, 12685, alternado 12545. Recife, 12685, alternado 2545, TAN 3296. O 2008, está autorizado a chegada a Mari, desse nível 060. Chegada, o 2008. Salvador, 9355 para o táxi. 59 a bordo, 3:31, alterna caminho. Tá 9355, autorizado táxi via parte 1 no índio até o ponto de espera. Quando lá chame torre, tem 1-1-8-2-1-9-5, ajuste na 0-4. Autorizado parte 1 no índio, ela confere a 3295 da 935. Passaria do 2230 foi na proa de Elefa, devido ao centro Recife ser ligado à proa direto para Conquista. Gente, proa de Elefa. Salvador, boa tarde, total 9916. Chama para ingresso. Total 9915, contato radar na decolagem. Mantém nível 380, saída da EL. Para o 380, saída da EL, 9915. Boa demais, Guilherme. Autorizado ingresso no 7, chama a e pronto. Faria do 2230, na proa de Elefa, chama centro Recife, 1260, final do 1288. 260-288. Eu tenho o Vitor, após decolar de condições de cruzar 600 pés, a curva à esquerda e cruzar o campo? Decolagem autorizada no 7, eu tenho o Vitor, 180 com 08. Alfa Juliette Romeu ali, mantendo 7. 355 ali, mantendo 0. Mantendo 0, seu 935. No Vitor decolou 06, 1198, controle. Controle? É 198. 198, acho que até o Vitor, grato. 70, ajuste 104. 114, 070 na Mário, 964. Controle Salvador, boa tarde. Papa Tango, Oscar, Tango Vitor, decolou da 107, saída Momo. Mantenha a posição, Alfa Juliette Romeu. Classificação com o Vitor, subir, mantém nível 200, sai da mão. 200, sai da mão, mostra que tá no Vitor. Classificação com o Vitor, confirme seu código alocado. Confirme? Seu código, responde. 551, Oscar Tango Vitor. Gente, Oscar Tango Vitor, não recebo seu modo alfa nem chat. Decolagem autorizada no 0, 70 com 06. Decolagem no 0, 93. Alfa Juliette Romeu, decolagem autorizada no 7, 180 com 06. 1-3-3-2-5, alternado 1-3-3-9-5. 1-3-3-2-5, 1-3-3-9-5, 3-2-0-5, boa tarde. 1-8-5, desço para 2.000 pés, ajuste no 0-4. Uno, 8-8-5, confirme sua velocidade indicada? Yes. Romeu decolou 08, 1198. Alfa Juliette, Romeu. 9355, TAN decolada 08. O transponder é 5570. 5570. 08, reduza para 200. Desce para 3.000 pés, o 2008, ajuste no 094. Pode chamar o controle? Afirmo, 1198. 98, boa. 3283, decolagem autorizada no 0, 210 graus, 079. 3283, livre decolagem, pista 190. Uno 964, descontenido 050. 050, 964. Yeah. Alfa Juliette Romeu, missão. Juliette Papá Romeu, ação de código 0101. Afirma. Salvador, boa tarde, auto 9355 da El. Passa 4600. Tá 935, contato radar na decolagem nível 380, saída da EL. 380 da EL, tá 935. Voo 2008, desço para 2.000 pés, está livre LS, a posta estabilizada. 2.000 livre LS, voo 2.000. Kona 885, desça para 2500 pés. 2500, 885. Da árvore. Mantenho o eixo 4000, depois a árvore. Voltar 3223. Controle 198. 198. Visual para 1000 pés. Kona 885, informa para a sua posição de 12 horas 3 milhas no Nordeste. Bravo F55 está mantendo no 1500 pés e a corredor de visual. É. Controle total. Controle Altar 3223, sua escuta, bora. Kona 885, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 210. 210? Direita 210. Direita 210, tá 5 milhas de duna aqui. Sente, gol no 885, temos um tráfego em aproximação, no momento a posição de 1 hora 7 milhas, em descida para 2.000 pés, um Boeing 737. Passa para o vídeo, acredita para o destino, acima da gente, 1.300 pés. Desça e mantenha o 060. Passar o 060, 5620. Bom, 5, informa que ultrapassará o posto localizador, mantenha 2.500 pés, aguarde para resumir na proa de dona. É, que ela ficou muito em cima da hora, né? Controle total, 9915, cruzando 2.200. Total, 9915. Aguarde instruções. Controle 3223. 3283, passando 050, saída Arbor, sube e mantenha o 360. 360, quando possível, eleva. Entendi. O 1964, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 015, limite ao curso localizador. O 1964, reduza a 2009. O 4196, ao passar uma centena, reduza a 1009. Corrigindo, 2009. 200, 209, passando uma centena, 4196. Com 1885, mantendo ainda 2.500 pés, reassuma a navegação com curva esquerda na proa de duna. Com 1885. Tá bom, agora é duna. Obrigado. Vai ligar? Olha o Juliette Papá Romeu, está visual com a pista. Juliette Papá Romeu, torre 18, decimal 95. 895, Romeu. O total 9995, chame Centro Recife, 13325, alterna 13395. Ingressa na final da 107, a 3 milhas vai iniciar 360 com o motor à esquerda. Siete, Romeu. 008 completa o ILS X-Ray, chamando torre, 118 decimal 95. Eu já passasse sempre, desculpa, 85, obrigado, até Sérgio. O trip 5626, livre, descida para 3.000 pés, altímetro no 014. 3.014, trip 5626. 022.00 graus, 069. Livre, pouso na pista, sauna 0, gol, 2.000. O 1964, mantendo ainda a proa, reduza para 190 nós, informa que ultrapassará o posto localizador, o gol 1964, aguarde para resumir na proa de duna. Ciente, reduzindo 190, ultrapassa o posto 964. O gol 985 pode descer para 2.000? 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, mantendo a proa de duna, reporte foi LS, gol 1885. 3223, pode manter a proa de elefo? 3283, passando 110, afirmativo, direto alerta da presente. Ok, obrigado. Gol 1964, desça para 3.000 pés, 1.0.4 é o ajuste. 3.000 pés de 14.94. Azul 4.1.6, desça para o 050. 050, 4.1.6. Controle 935, chame o centro. 9355, passando 190, chame o centro Recife. 1.3325, alterna 1.3395. 3.325, 3.395, obrigado, boa tarde. Trip 5626, desça para 2.000 pés, após pelo voo Iduna e LSXUE autorizado, reporte localizador. 2.000 pés, após pelo Iduna, reporte localizador, localizador 5626. Alfa Juliette Romeo, prossiga direto o destino. Alfa Juliette Romeo, atenção. Livre a exceção, 100. Alfa Juliette Romeo. Estabilizou no 885. 1885 completa o LSXUE chamando torre. 1-1-8, decimal 95. Trono no meia, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Informação, guarda autorização de pouso. Silêncio, Papa Romeu, pouso autorizado no 7. 190 graus 079. Romeu. 885, informação de tráfego. Bravo F55, final da 197, tá na curta, não interfere. Reporte de audiência. Eita, no 219. Curvando à direita, pro A125, para interceptar o curso do localizador. Direita 125, vai interceptar o 964. Curvo Vitor, desça para 2.500 pés, o altímetro 1014. O 1964, desça para 2.000 pés, 1.0.4 é ótimo. 2.000 pés, 964. Azul 4.1.6, informo que ultrapassará o curso do localizador, livre descida para 3.000 pés, 4.1.6, o altímetro 1.0.4. Desce para 3.000, sim, então passa o localizador, o 4.1.6. Mike, Eco Delta, prossiga. Delta, confirme o destino. Abatão, você já vai ao meu, solo 19, vê que treca autorizando. 83, chame centro Recife, 1260, alterno 2288. Copiando 3283, uma boa tarde. Boa. Estamos lá no localizador, trip 5626. 5626 completa a LSXUE, chamando torre 1-8, decimal 95. 895, obrigado, 5626. Índia November Alpha, prossiga 1.000 pés, com proa da rotatória para ingressar a corredor Interlagos. Sim, vamos alterar 1.000 pés na proa da rotatória para ingressar Interlagos do Índia November Alpha. 1-9, decimal 8, torre 1-8, decimal 95. Azul 4196. Sala 85, sala 19, direita 121, decimal 9. Pronto para acionamento e táxi, chame torre 118, decimal 95. Azul 1885. Opa, Diego, 1-8-8-5 na boca. Continue táxi, reporte gente da Juliette. Não, foi Juliette, chama 1-8-8-5. Coisa livre. O 8, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Juliette 04, portão 08. O localizador sobre a direita, proa 110, desce para 2000, está ali TLS, posso utilizar. Direito 190, descendo 2000, reportar estabilizado, com o INS autorizado 4196. Boa noite, 85, continue táxi, Vialfa, Juliette, portão 01. Portão 1, Alfa, Juliette, boa noite, 80. Utilizado 964. Rona 964, completa de aproximação, chame torre, 198, decimal 95. 198, 95, 964. Rona 164, visto para 3.000 pés, justificador. 3.014, Rona 164. Oxanã 6315, informação em curso Serra Guarulhos 360, copia? Oxanã 6315, por gentileza, faça um cheque rádio, clareza 1. 5626, solo 23, direito, 21, 19. Direita 219, 5626. M3 no 5, clareza 3. Sente autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com a primeira curva pela direita. Segue perfil da Euleda, pós-transição Motiva, onde intercepta Pizulu 1-0. Após Impride, intercepta Pizulu 1-6. Após Belo Horizonte e após conforme a rota do plano. Aciona 5571, controlem 119.8. Dael Lera, transição Motiva. O 964, pouso autorizado no 0180 grau 07. Repouso 964. Chamamento correto no 03, chame quando pronto. O Xanem é 3 no 5. Solo Salvador 35626. 35626. Continue táxi via Alfa Kilo Pat 3, remota 03. Alfa Kilo Pat 303. Dia November Alfa Visual com a prova rotatória. Dia November Alfa, chame torre 1-8, decimal 95. Mara torre 1-8, decimal 95, dia November Alfa. 241-16 está estabilizado no localizador. Azul 41-16, completa de aproximação, chame torre 1-8, decimal 95. 18-95, azul 41-16, boa tarde. O 1164, desce para 2010, está autorizado esse final do procedimento DLS, após estabilizado. 102.000 descendo, formado estabilizado o sinal do X-Ray, o 1164. SOP 0506. 06, está autorizado, chama na Oscar. Boa tarde, azul 41116, está passando o externo agora. Azul 4116, boa tarde. Continua a aproximação, guarda por seguir. Na sua escuta. Plano 964, solo 25 à direita, no 21.9. Sim, 219964, boa. 4116, agora altímetro no 0 no 3. 7.013. 500 pés de litoral, reporte através de todo. Pouso autorizado no 0, tempo 1180 graus, 089. Pouso autorizado, pistão 0, 4164, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 964. Mantenha a posição, manque para Delta. Roberto Cabral, chame Torre 1, 9995. Torre 9995, Bravo. Torre, Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabral. Romeu Cabral, prossiga. O Roberto Cabral passou o táxi com a força, está ingressando com o circuito para a força, vai para o passo 5, o Romeu Cabral. Antinovemeral, para o pouso autorizado no 7, vento 1180 graus, 069. Sim, o Antinovemeral, para o pouso autorizado no 7. Confirma, por gentileza, o vento para o Antinovemeral, Alfa. Confirma? O vento para o Antinovemeral, Alfa. É 1180 graus, 069. 062, grato. Romeu Oscar Bravo, chama sobre o farol de Itapura. Bravo, Oscar Bravo. Azul 4116, solo 28, direito no 21.9. Direito 219, 4. Boa tarde. Azul 4116, Azul 4116, boa tarde. Autorizado táxi de Alfa, Kilo, pátio 3, após pátio 1, posição 08. Táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, depois pátio 1, para posição 08, 4116. Salvador, gol no 1164, passa assim, para baixo, travado. Gol no 1164, chame Torre 1 na noite, 1895. 1895. Torre, Salvador, boa tarde, gol no 1164, passou assim, para embaixo, travado. Gol no 1164, continua a aproximação, guarda pista livre. Informação de tráfego, Charlie 150, curta final da pista auxiliar. 647. Salvador, muito boa tarde, eu chamei a 6142, centro da Serra, autorização Recife 390. Eu chamei a 6142, Serra confere, Recife pronto, cópia? Afirmo, pronto. Autorizado Recife, via Peruísque 58, nível 350, decola da 10 com a primeira curva pela esquerda, segue perfil Puca Transição Caju, aciona 5006. Controle em 119.8, Oxané 6142. Autorizado Recife, 350, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju. Consegue a Peruísque 58, transponder 5006, controle 119.8, Oxané 6142, na ponte 02. Oxané 6142, cotejamento correto, chama quando pronto. 6142. Mata Romeu, confundido. Reporte visual que está observando 0. Vai chamar visual como 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Delta pronto. Vou livrar aqui na Oscar, depois o senhor já pode decolar. O PNC-60 com 07. Fala Salvador, boa tarde, Gol 1164, Negrão 64. Gol 1164, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Quilo, Pátio 3, após Pátio 1, Tortão 11. Atente ao veículo Follow-me no través do 08. Alfa, Quilo, Pátio 3, Pátio 1, para o 11, atento ao Follow-me no través do 08. Juliette Romeu, confio no seu estimado esposo. Dois frequência livre. Gente, 9940 e Juliette Romeu. Delta com a 2331-1198. 1198. Controle, é o Mike Echo Delta, cruzou na direita, 510 Delta. Mike Echo Delta, no meu país, direto para a Manati, reporte livrando CTR. Reportar lá livrando CTR na proa de Manati, graças.